804, estando localizado, é. 7804, completa agora com a torre, 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado, bom dia. O Gol no 995-2000, ajustado no 0 no 3, livre LS, é posto estabilizado. 2003, reportaremos no lock, bom, no 995. Livre, ajuste no 0 no 3, o vento de 360 graus, 03 nós, reporte no externo, baixado e travado. Reportará no 804. American Line 980 on the ground, yeah, 29er. Black 8 is by right. After that, approve the taxi via taxi Alpha, report, hold the short, Juliet. Okay, make a right turn, Alpha, hold short, Juliet, American. Vai estar travado, boa noite, 04. Boa noite, 04, sente, continua a aproximação, guardando pista livre. Vai dar. No 04, autorizado pouso, pistão na 0, vento 360 graus, 04 nós. Autorizado pouso não na 0, gol no 804. Salvador, 5896. Siga web 5896. Localizador, gol no 995. O 995, turre agora 118.6 com pouso. 118.6, obrigado. O 904, sobe os 3-2, vai levar à direita, após todos os ataques via Alfa, chama antes da Juliette. Direita, Alfa, chama antes da Juliette, gol no 804. Salvador, bom dia, vou 1995, estabilizar a 995, avistado, autorizado pouso, pistão na 0, vento 360 graus, 03 nós, ajuste no 0 no 3. Teve posto, tem 13, então no 995. Autonomia para o táxi, com POB de 93, autonomia de 3 horas, alternando o galeão. Autorizar o táxi até a ponte Espera no 0, via Índia Alfa, ponte Espera, chame pronto, ajuste no 0 no 3. Autorizado, Índia Alfa, ponte Espera, chama pronto, 113, 596. American 980, clear Mayday, Long Gate, 1-1. Taxi 811, American 980, clear taxi. Yeah. Affirmative, clear main apron, gate 1-1. Morning 1607, squawk Iden, central level 050, expect bump arrival. Espera pronto, 5896. Aviar 5896, tá visual contrato na curta final, dona 0, o bom da Gol. Afirma. Gente, após a passagem, mesmo utilizar a linha e manter pistão no 0, Aviar 5896. Após a passagem, ali mantém 5896. O passageiro dando problema, é isso? Na escuta? É a torre chamando 5896. Afirma. Na escuta? Tinha um passageiro dando problema, é isso? Foi. Ok. Embriagado. Ah, tá. Já foi resolvido. É. É o vulgo Paiano Pinguço. Tiromada. O Gordão 04, realizado parte principal, portão 1. Portão 1, 204. Gol 1995 no solo às 37, livre à direita, após utilizado alfa, chamante a Juliette. Direita alfa, chamante da Juliette, bom, 995. Aviar 5896, utilizado aliás, decolada a pista 1-0, vento 0-1-0 graus, 04 nós. 7 continua descida, até o nível de voo 060 na chegada, bom. Jet 5896, decolado 239, controle 1-19-35, meu voo. 2935, obrigado. 5896. 5896, 2000, na Dael. Voo 5896, contato radar estabelecido. Sobe ao 340, saída Dael. Pode voar direto no Leda. Obrigado, Leda. 5896. O 995 está autorizado a ingressar a Juliette para o pátio 3, posição 8. Pátio 3, posição 8, como 995. O 995 atenta o sinalizador no pátio 3. Sim, pátio 3, atenta o sinalizador. Vai virar a sua esquerda aí para o pátio 3, ok? Vira à esquerda. Tem condições de efetuar o 9 aí agora para o pátio 3, confirme? Tá, ok. Salvador, bom dia, Altan 3171, posição Box 8, informação hotel para Guarulhos. 3171, hotel correto, ajuste no 03, pronto para 4. Afirmativo, tá pronto. 3171, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolado ao zero, primeira curva à direita, saída no perfil da Dael, Leda, Fonseca, Ildes. Onde intercepta o Zulu 44 após autorizado conforme rota. Controle operando em 119.35, adicione no transponder 5432, então 3171. Então, autorizado Guarulhos, nível 360, só que pra gente aqui no nosso plano tá o Zulu 21 com o fim, direto trip e direto fóssil. Comandante, aguarde pela coordenação, então, OTAN 3171, UP Zulu 21, né, confirme. Afirmativo, UP Zulu 21, até confirme, está aguardando a sua escuta, então. Tá autorizado agora o 360, UP Zulu 21, decolando a zero, primeira curva à direita, saída do perfil da Arbor, após a Arbor Elefa, onde recebe o UP Zulu 21, após autorizado conforme rota. Controle 1935, oceano 3.5432, tá 3171. Afirmativo, Guarulhos 360, decola da 10, curva à direita, Arbor Elefa, UP Zulu 21, confirme. Direto trigo, direto posto. Na saída é 1935 e aciona 5432 o TAN 3171. TAN 3171, com o desligamento correto, aponta para o pushback, acionamento. Camarada, graças ao TAN 3171. Agora com centro Recife, frequência 125, decimal 1, no secundário 133, decimal 25, bom voo. 251, 3325, estado 589. 5896. Autorizado 3000, ajuste 10 no 3. 3000 com 23, 1897. 107, publish. I now have runway 103 miles to Ottawa. Roger, call now tower, 118.6, have a good land. Thank you, receive the call, stick to the tower, bye-bye. Voo 897, 2000, livre LS, aposto estabilizado. 2000, aposto estabilizado, 897. Voo no 715, está autorizado, descida para 3000 pés, ajuste no 013. 3000, padrão, voo no 715. 1607, have an ESAT, clear to land runway 10, wind 0 to 0 degrees, 04 knots, QNH 1013. I've cleared left, runway 10, go 1897. Torre 18,6. 18,6. Voo 1897, 3 milhas e meia do externo. Voo 1897, continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado. Ajuste no 03, vento de 01 a 0 graus, 03 nós. Voltará, 897. Ciclo 7, redução para 2, 109, desce para 2010, no número 2 na aproximação. Tá, 3171, aguarde agora o pushback, estacionamento. So, 1607, on the ground at 55, located by right, contact the ground 121, decimal 1. Go 1607, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 0-1-0 graus, 04 nós. Deve pouso, 1-897. Tá, Alfa 3171 para o pushback, acionamento, chame o Sol, Leão, 21.1. Alfa 3171, copiou? 3171, copiou, vai chamar o Sol, 21.1. Certo.